mão pra cima, vai joga a mão e vai safadão. Mais uma. E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria e eu não vou mudar por nada. Ela fala que eu não presto, que eu gosto. Prepara o meu camarote, vem, vem. Só que ontem eu tava em casa e ela diz o que pra mim? Diz. Quero ver esse lado. Eu digo boa nenhuma do Tavana. Eu voar. Boa nenhuma do Tavana. Eu voar. Boa nenhuma do Tavana. Eu voar. Boa nenhuma do Tavana. Eu voar. Muito obrigado, mais um ano, Belém. E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria e eu não vou mudar por. E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada. Galera que tá em casa assistindo a gente, um beijo grande. Só que ontem eu tava em casa e Belém, fala pra mim de... Apaixonado por vocês, Belém!